cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam, neste limiar do ano 2020, em que lhe trazemos uma estreia. Quando digo uma estreia, não quer dizer que já não tenha discos anteriores. Tem vários, e aliás, estamos falando aqui na Boa Nova. Mas, por via de um, que andamos aqui já atrás de algum tempo, um disco que está aí à venda, I Was Told To Be Quiet, eis que temos a oportunidade de falar com Momo. Vamos falar com Marcelo Elísio Viana Frota, um brasileiro a morar em Portugal, portanto, de algum modo, já com uma costela em Alfama. E dizemos Alfama porquê? Porque também já o conhecem de temas com Camané, precisamente a falar desse Alfama. Mas também nos habituámos sempre que falamos de algum autor de o convidarmos. Pois bem, o Marcelo dispôs-se a falar com a Boa Nova deste seu novo disco e aproveitando também que nesta semana tem um concerto, na próxima sexta-feira vai estar, enfim, não tão perto aqui de Oliveira do Hospital, mas vai estar na Marinha Grande, portanto quem está a ouvir-nos online pode se calhar estar perto, vai estar no Teatro Stevens desta sexta-feira. Pois bem, Marcelo, antes de mais, bem-vindo aqui ao nosso frio, bem-vindo aqui à nossa Serra da Estrela. Muito obrigado, prazer imenso estar falando com vocês. Eu já estive aí na Serra da Estrela. Muito bem, não esteve foi em Oliveira do Hospital, se calhar um bocadinho mais abaixo. Estive na Guarda, Covilhã, Manteigas, né? Muito bem, Manteigas, exatamente. Pois nós estamos deste lado da Serra, portanto, esteve, ou seja, no lado virado para o lado de Coimbra, portanto, mas está o convite feito, teremos muito gosto em recebê-lo um dia destes em Oliveira do Hospital. E a verdade é que, ainda possamos anunciar como um brasileiro de gema, a verdade é que já correu um pouco deste mundo. Parando agora aqui em Portugal, que é o que ouvimos dizer, é um país que escolheu por eleição, mas, enfim, já conhece Angola, esteve nos Estados Unidos. Sim. Enfim, a razão pela qual parou aqui em Portugal, isto é a primeira curiosidade que temos aqui na Boa Nova. Na verdade, antes de eu vir para Portugal, estava morando em Chicago, nos Estados Unidos, e depois de uma temporada por lá, de quase um ano, eu regressei ao Brasil e encontrei com amigos brasileiros que moram aqui em Lisboa, estou falando do Marcelo, da Malu e do Fred, a Banda do Mar, né? Exato. Coincidentemente encontrei com eles no Rio de Janeiro nessa época e já estava pensando em me mudar do Rio de Janeiro, enfim. Tive essa intuição, tive esse feeling. E aí eles colocaram essa ideia, né, de vir passar uma temporada aqui. Já tinha estado aqui em 2013, em Lisboa, mas por uma temporada muito breve para fazer um show, gravar um disco. E acabei vindo, vim com 10 shows marcados e aqui estou. Me apaixonei pela cidade, pelo país como um todo, comecei a fazer shows e já se vão aí quase 5 anos. Quando a noite a lua vem, alvorada a tua pele, o meu alento tejo é todo teu. E agora já foste embora, Deus vai dizer se é pra durar, perpetuar o nosso amor. Hoje ainda busquei teu olhar, olhos serenos, beijo solar, doce destino trouxe-te aqui, e o suponho, mas entrego a sorte. Amanheceu diferente, Lisboa. Me abraça que o abraço demora. agora já foste embora. Deus vai dizer se é para durar perpetuar o nosso amor. Hoje ainda busquei teu olhar, olhos serenos, beijo suar, doce destino, trouxe-te aqui, eu suponho, mas entrego à sorte. Ah, Alfama, amanhecer diferente. Ah, Lisboa, me abraça, que o abraço demora. Quando a noite a lua vai, alvorada a tua pele, o meu além Tejo é todo teu. De algum modo, o tema Alfama, que gravou com o Camané, assenta-lhe como uma luva. Olha, eu... o Alfama é uma homenagem ao bairro de Alfama, né? Que é o bairro onde eu aterrei, né? Hoje em dia eu não moro mais em Alfama, mas é uma história de amor e que é uma homenagem ao bairro, né? Esse bairro que me acolheu tão bem, e onde eu fiz ali minhas... encontrei, não as minhas raízes, mas onde eu finquei meus pés, poderíamos dizer assim. E é uma homenagem a esse bairro, mas é Lisboa, Portugal como um todo. Ora bem, é verdade que temos lido bastante sobre este seu I Was Told To Be Quiet. Sendo um disco lançado no nosso país, eis que tem, enfim, várias línguas em termos de letra. O próprio português, o inglês, o francês. Sim. De algum modo, a própria escrita para si é-lhe internacional, ou seja, é-lhe fácil, ou é mesmo intuitivo, a escrita em várias línguas? Na verdade, o primeiro, claro, português, né, a língua... A minha língua materna, né? Minha língua. O inglês é natural, o fato de eu ter morado nos Estados Unidos, e é uma língua que... E ter escutado muita música em inglês, e, né, com letras escritas em inglês. E o francês é que nesse disco foi uma novidade. A minha ex-esposa, ela é francesa, e então a gente teve essa ideia de compor em francês, e ela me ajudou a cantar, a pronunciar e escrever, traduzir as letras do português para o francês. Então essa é a grande novidade para mim nesse disco. Assim, foi um dos grandes desafios. Sempre quando eu faço um disco, para mim tem sempre a ver alguns desafios, né? Eu acho que esse que é o grande... É um dos grandes estímulos, né? É aquilo que faz a gente fazer um novo disco, é tentar não repetir muito o que a gente fez anteriormente, o disco passado. Então, acho que o grande desafio foi o francês. Ora bem, a verdade é que do que fomos lendo sobre este disco, e não só dos anteriores, o seu nome vai sendo cada vez mais conhecido, essencialmente, entre seus pares, entre músicos. Aliás, é conhecido aquilo que o David Byrne, num suplemento no Y do Público, falou de que, sobre os músicos portugueses, incluiu que em Nacional tem ouvido muito o Momo. Portanto, e de algum modo isso despertou a curiosidade também de outros músicos que foram à procura. Ou seja, Momo, essencialmente no nosso país, tem sido muito conhecido entre músicos. Este disco, de algum modo, vai virar a página, ou seja, vai mostrar o Marcelo a um público mais abrangente? Olha, na verdade, assim, eu acho que essa Esse é um desejo, meu, acho que é um desejo de muitos artistas, né? Poder cada vez mais comunicar com o público maior, enfim. Eu acho que a minha música é uma música de nicho, não sei, né? Isso aqui é uma ideia minha. Eu odeio essas classificações, não gosto muito, mas a gente vai conversando com as pessoas. Claro, a gente vai percebendo. E as pessoas falam, uma música de nicho, uma música... O fato é, a gente sempre, quando lança um disco, a gente, claro, a gente tem expectativas, ao mesmo tempo a gente não tem controle, né? A gente deixa essa coisa acontecer e adoraria que fosse esse disco de virada. Mas, né, para chegar a um número maior de pessoas. E afinal, inclusive estamos aqui, né, que é o país onde eu moro. Exato, estamos a falar de um sexto disco, não é? Ainda que... Certo. Ainda que, curiosamente, se formos à procura dos seus álbuns anteriores, não são muito fáceis de encontrar. Não. Enfim, isso é provável que as pessoas, a partir do momento que vão ouvindo os sistemas, que aqueles mais curiosos vão à procura dos anteriores. E, de algum modo, vamos, enfim, encontrá-los apenas no éter. Quem quiser um disco físico não é propriamente fácil de arranjar. Não, enquanto músico, como é que vive com esta circunstância? Pois é, assim, eu comecei a, né, eu lancei o primeiro disco, né, com esse nome, né, com essa alcunha musical, em 2006. A minha forma de fazer música é muito orgânica, é muito artesanal. Eu comecei fazendo os meus discos em casa, são discos feitos por mim, produzidos por mim, com total liberdade, né, de criação. E, na verdade, assim, eu estou querendo criar uma obra mesmo, um legado, né? Assim. Sim, sim. Então, eu acho que não é o conflito, mas eu acho que encontrar esse balanço, né, entre, é o que você falou, né, conseguir tornar a coisa mais acessível, né, ao público, como você falou, os discos estão um pouco escondidos, e ao mesmo tempo continuar com essa produção dessa minha forma que eu encontrei, que é uma forma que para mim vem dando certo, né? Claro. Mas sempre naquela perspectiva que para si isto não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. É, exatamente. Boa, uma ótima metáfora, né? É isso, né? Por mais que o tempo ainda... Temos bastante tempo ainda, né? Espero, para poder desenvolver cada vez mais o trabalho. Estou cheio de vida, de amor ou de ira pelas narinas. Inspiro o ar, pego o ar, tenho o ar, solto o ar. Estou cheio de vida, estou doce com a vida. Estou cheio de vida, estou doce com a vida e eu viro a vida e eu bebo a vida e eu bebo a vida só e eu bebo a vida só a vida. É a primeira vez que falamos com o Marcelo a propósito dos trabalhos, que como diz, começou em 2006 com a estética do rabisco, né? Depois seguiu-se o buscador, etc. Mas há aqui uma coisa que normalmente nós, para quem estreia aqui na Boa Nova, vamos fazê-lo passar por três desafios. E eu pergunto se está disponível. Sim, claro. Então, vamos a eles. Imagine, enfim, como disse, já esteve aqui na Serra da Estrela, pois imagine que desce então uns quilómetros e que está aqui na nossa cidade, em Oliveira do Hospital. E vai acreditar em mim quando lhe disser que temos aqui um bom palco, aqui num parque, num anfiteatro natural, e que vai fazer aqui um concerto. Mas que lhe dizem assim: traga consigo dois autores ou duas bandas nacionais para fazer um sarau consigo. Pois bem, quem é que hoje em dia convidaria? Nacionais? Nacionais. Tá, é o Benjamin. O Benjamin, muito bem, nosso convidado já aqui também na Boa Nova. Sim, e o Camané. E o Camané, muito bem. Aí está, vai buscar um ao Alentejo, não é? Julgo que está pelo Alvito agora, não é? Portanto, e um fadista. Já não importa, também sei chorar. Meu amor, não. Eu não vivo mais, nem te sei de cor, nem te sei de cor. Agora, o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional, vem tocar a Portugal e diz: eu não preciso, no meu concerto, ter a presença do Marcelo Frota. Pois bem, quem é que gostaria que o convidasse a ser? David Byrne. Ah, o David Byrne. Aí está, o homem dos Talking Heads, tanto seria acompanhar aqui. Agora o último desafio, dizem que é o mais difícil, vamos lá ver. Vai haver um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional e pedem ao Marcelo que faça uma, enfim, uma versão de um tema para integrar o disco de tributo. Aliás, um autor nacional, português, e vai fazer então um tributo, como já fez para o Caetano Veloso, não é? Portanto, que tema que faria e de que autor é que seria? Que gostaria de participar nesse tal disco de tributo? Um tema nacional, né? Nacional. Eu adoro aquela... O Abandono, Fado de Peniche. Fado de Peniche, muito bem. É, a Amália gravou, o Camané gravou nesse disco. É, exato. É do Alain Oman e eu esqueci quem é o outro autor, me desculpa. Uhum. Muito bem. Então, o Fado de Peniche está aqui... Abandono. No Abandono, seria... Ora bem, e curioso de facto a sua escolha pelo fado. Eu pergunto, foi este tempo que passou em Alfama que lhe deu esse prazer especial pelo fado, ou de algum modo já lá estava e Alfama apenas o despertou? É, eu acho que não, eu quando cheguei aqui, ontem mesmo, eu cheguei em casa hoje às 4 da manhã, estava no fado em Alfama. É porque a música é uma música que me toca muito mesmo, me toca muito, vai bate muito forte assim no meu coração e eu não sei, acho que em alguma outra vida eu fui fadista. E de algum modo, de facto, essa possibilidade de estar nesses espaços em Alfama vai ditar aquilo que será o seu trabalho desde então. De algum modo, há aqui um sentimento lusitano que já se incorporou do Marcelo. Ah, com certeza. É muito recorrente. Eu vejo às vezes as resenhas, as críticas do disco novo, do disco anterior, sempre se menciona que eu bebi alguma coisa já, de alguma influência, que eu já tenho isso em algumas canções e que eu já apresento isso nos discos de alguma forma, seja na melodia, nas harmonias ou naquela atmosfera e eu acho que daqui para frente vai ser mais e mais, cada vez mais. Muito bem. Enquanto fomos falando, já percebi que o Abandona tem a letra de David Moura Ferreira, portanto. Olha aí. E foi escrito em 62 para a Amália, precisamente. Persiste em me envenenar. Ai, sua pele. Falámos aqui sobre, efetivamente, a criação das músicas, a maneira como gosta de expressar. Vamos falar agora em concertos. O que é que as pessoas, nomeadamente, que vão estar aqui em Marinha Grande, o que é que podem esperar de um concerto do Marcelo Frota, de Momo? É um show onde a gente vai tocar... primeiramente vou estar acompanhado de dois músicos fantásticos. Um amigo que vem de Paris, que a gente toca... Há anos que a gente começou a tocar no Brasil, agora ele está morando em Paris. Uhum. E ele vai tocar as teclas. E pode apresentar, dizer o nome, por favor? Caetano Malta. Caetano Malta, muito bem. Toca as teclas e guitarra. E na bateria vamos ter o parceiro do Benjamin, que toca com o Benjamin, toca os teclados, é o Antônio. Uhum. E ele vai tocar as percussões eletrônicas e, enfim, vai ser um show onde a gente vai revisitar, vai tocar o disco novo, mas vamos também acrescentar músicas dos discos anteriores, vamos revisitar alguns temas anteriores. Uhum. Para ficar um show mais completo, né? Seis discos já tem aí algumas músicas para a gente escolher, fazer um show ficar com uma dinâmica assim. Dinâmicas diferentes, né? Coisas mais fortes, mais pesadas, mais leves. Ora, antes do Natal teve um conjunto de concertos e de algum modo já foi aferindo a sensibilidade das pessoas para as músicas vai acreditando, obviamente para o Diz a Verdade. Será talvez neste momento o tema com maior airplay, não é? E que mais tenha chegado já às pessoas. De algum modo essa maneira como lhes toca, enfim, ao vivo, já vai permitindo querer esboçar acordes novos em relação àquilo que estava no disco? Sim, sim. A gente... A verdade é que assim é... Passar o show, né, passar o disco para o show já é um grande desafio, né? Uhum. E depois que a gente consegue captar e executar mais ou menos aquilo que está no disco, né, e aquilo, né, é um exercício, né, são muitos ensaios, né? E depois que a gente já se sente confortável com aquilo, né, e já está com aquilo decorado e de uma forma mais automática tocando, aí eu acho que já começa a gente já começa a se permitir a improvisar, a encontrar outros caminhos, e eu acho que é isso também que vai dando a graça, né, de fazer um show também, né, não repetir sempre. Quando a noite brilhar, aí eu vou querer ficar pequena flor. Se o destino acontecer, teu sorriso é filho meu, é tanto amor. Vai, mas não vai já, ó minha mãe, diz a verdade. Tá tudo bem, se falta amor, felicidade, dignidade. É ver o sol diariamente, deixar a dor, é liberdade, dignidade. É ver o sol diariamente, deixar a dor e cantar. Quando a noite brilhar, ah, eu vou querer ficar pequena flor. Se o destino acontecer, teu sorriso é filho meu, é tanto amor. Vai, mas não vai já, oh minha mãe, minha mãe, diz a verdade. Tá tudo bem, vai bem, se falta amor, felicidade, dignidade. É ver o sol diariamente, deixar a dor, é liberdade, dignidade. cantar. Ora bem, para quem quer mais saber sobre MOM, para além da conversa que você pode inclusive encontrar-me na net, enfim, desde logo no mommusic.net. E onde tem o cuidado de colocar também os seus vídeos. Hoje em dia, na sua opinião, a componente de imagem é indissociável da música? Olha, eu acho que virou quase uma obrigação, né? Eu acho que, por um lado, eu não acho tão bom assim. Eu acho que eu, quando escutava música, né? Gostava de ouvir um disco, de fia para vio, né? Na verdade, é pré-MTV, né? MTV anos 90, então... Exato. Eu adorava ficar imaginando quem era aquela pessoa que estava cantando, quando descobri um artista novo, né? A gente não sabia quem era. Hoje em dia você vai no Google e vê. Então eu adorava imaginar se era um homem. Muitas vezes você achava que era uma mulher e era um homem, era uma mulher. E as imagens também, elas, de uma forma certa, se elas não forem muito bem escolhidas ou muito bem, elas, eu acho que elas empobrecem até a nossa... a nossa própria imaginação, né? Nos tira a possibilidade de imaginar, de criar nosso próprio enredo, né? A nossa própria criatividade. Né? Então, como um livro, né? Que a gente lê e fica imaginando. Então, eu vou te falar que eu não sou muito fã de videoclipes, não. Assim, eu gosto mesmo de escutar só a música. Mas, de facto, o videoclipe depois é youtubado e é assim que é divulgado. Aliás, claro, muitas vezes acontece que as pessoas ficam só por aquilo precisamente que está no YouTube. Ou seja, cada vez há menos as pessoas que pegam no disco de fio para vio para ouvir. Claro, enquanto claro. Músico, não é uma pena que, de facto, as pessoas depois, se calhar, fiquem só pela rama, não é? E quando há todo um disco para descobrir. Pois é, e muitas vezes você não consegue executar clipe que consegue chamar mais atenção, o videoclipe, né? Uhum. Ele é aquele videoclipe que, só para te dar um exemplo, assim, se você for ver, assim, eu tenho pouquíssimos videoclipes. Eu comecei a fazer mais agora nesses últimos discos. Uhum. Até então não tinha quase nenhum videoclipe. Por isso, eu nunca achava que eu ia conseguir passar para imagens, né? Transformar a minha música em imagens que eu achasse que fossem enriquecer, né? E trazer uma coisa complementar, né? A obra, uma coisa que fosse simplesmente porque eu nunca gostei muito. Então, mas agora vem fazendo mais, talvez por uma demanda mesmo. Claro. E a gente também não quer ficar em casa tocando sozinho, né? Claro, essa história de música para nós não resulta, né? Não. Mais yeux rêvent des ailes qui se noient en ciel noir. Plume de rapace, fragile je suis. La grâce qui brille, or qui scintille sous l'eau, teintée de sang, chanson d'adieu. Amour moribunda. Falando dessa música para nós, e queremos saber agora, grande parte dos temas tem a sua assinatura, ou então até, por exemplo, juntamente com o Tiago Camelo, enfim, uma dupla que já foi dando resultados, é um processo para si de mais transpiração ou mais de inspiração? Os dois. Tem músicas e tem temas que levam semanas para serem feitos, e tem temas que são feitos em 20 minutos, 15 minutos, não sei. Mas se a gente for pegar a caminhada toda desde o início, né? Quando a gente se propõe a fazer música, e são muitas horas de trabalho, né? Muitas horas de trabalho. Um amigo ontem, esse amigo que vai tocar comigo, Caetano, me disse da teoria das 10 mil horas. É, que para você tocar um instrumento bem, vocês falam de jeito, né, com alguma propriedade. Exato. É, pode ser cantar, ou são 10 mil horas. De esforço. No mínimo. Muito bem. Então a gente divide isso. Divide aí, são, em 10 anos são 3 horas por dia de estudo. E qual, eu acho que é isso. E qual é o seu instrumento de eleição, no momento quando está a compor? É o violão mesmo. Vocês falam que é viola, né? Exato, já, sim, sim. Já compus em piano, em solfejo, né? A capela. Mas é violão mesmo. Oh, my Lord, I've been looking for your love. I walked through the darkness, felt the fear of a lost and devious man. Oh, sweet Lord, lead me to your land of hope. Let me sing a song for you, dance for you as I praise you, Holy Lord. Oh, free my soul, unveil my eyes so I can see the light. Let me say your long, our peaceful. For I am just a reckless child, craving for your grace and for your blessing. Light. Let me say alone your peaceful sea. Boa Nova, um mundo de emoções. For I am just a reckless child craving for your grace and for your blessing. Through the darkness, felt the fear of a lost and needless pain. Oh, sweet Lord, lead me to your land of hope. Let me sing a song for you, dance for you as I praise you. Falámos aqui do ao vivo, falámos aqui agora de... Queremos saber também em relação aos discos. Ora bem, dizem a grande parte dos outros autores que fomos entrevistando que hoje em dia os discos praticamente vendem a seguir aos concertos. Já não é tanto nas lojas, mas sim a seguir ao concerto que a pessoa agradada aborda, até na ideia de levar um autógrafo, se possível. Consigo, tem sido também assim? Eu vou ser bastante sincero, esse disco ainda não fiz o físico. Portanto, só existe ainda a promo, não é? Existe a promo e os discos na internet, Spotify, essas outras. Mas eu já estou pensando esse ano em fazer uma tiragem para trazer os discos e vender nos shows. Sim, porque realmente não se vendem mais os discos nas lojas. Né? Você vai às lojas, é até triste, tudo está morrendo já. O espaço para o disco é cada vez menor. É verdade. Está tudo em promoção ali, sei lá, o mais barato. Eu acho que o disco está morrendo mesmo, o físico. Na loja, né? Nessa ideia da loja, mas acho que nos shows já vendi algumas coisas de passagem. Mas é isso, vou fazer algumas cópias. Parece que havia uma vida para viver. Noutro lugar, parece que onde estou não há. Parece éramos jovens, éramos Deus. E agora parece que estamos velhos e sem posse. Mas sem medo, o tempo é mesmo rei. Parece que não foi vão, e aqui vamos ficar. É esse amor assim que nos faz habitar. E calma, forte, seguir a corrente, e a sorte nos convida a celebrar a vida, e nas vozes deixe enredo o teu. Sereno é um canto de encantar, estrada fértil pra cantar o amor. Sereno é um canto de encantar, estrada fértil pra cantar o amor. O teu a mesmo jeito. Serena, pronto de encantar, estrada fértil pra plantar amor. Serena, pronto de encantar, estrada fértil pra plantar. Afinal, não queríamos deixar de ir embora sem saber. Uma vez que vai criando, como disse há pouco, às vezes algumas semanas demora, outra vez demora uns minutos, o que é que ficou arrumado na gaveta, ao fim de lançar o sexto disco, o que é que está aí arrumado à espera de ver melhores dias? Eu acho que a perseverança, né, a esperança e a vontade de continuar tendo paixão, né, por esse ofício, continuar fazendo cada vez coisas mais bonitas e relevantes e que consiga tocar as pessoas de alguma forma, e não seria pretensioso dizer que às vezes mudar a direção, né, mudar o caminho ou deixar fazer uma lágrima cair dos olhos, né, e coisas desse tipo. Dreaming I was walking around in a city of lights, smiles have no country. Horses dance in the sky, no land for hate. As tomorrow's today, bombs will turn into stardust. Gentle wind of endless days, please take what's mine and make it yours. Let the flowers break the wall, battles always fought in vain. Won't you reach higher ground? In the spiritual world, there can be no issue. Atoms of love are filling the air. As tomorrow's today, bombs will turn into stardust. Gentle wind of endless days, please take what's mine and make it yours. Let the flowers break the wall, battles always fought in vain. Spiritual world, there can be no nation. Atoms of love are filling the air. As tomorrow's today, bombs will turn into stardust. Gentle wind of endless days, please take what's mine and make it yours. Let the flowers break the wall, battles always fought in vain. Gentle wind of endless days, please take what's mine and make it yours. Let the flowers break the wall, battles always fought in vain. Thank you. Marcelo, foi um prazer falar consigo aqui na Boa Nova. A porta ficou aberta. Seguramente iremos ter muito mais razões para voltarmos a falar. E teremos de gosto. Obrigado. Ótimo entrevista. Muito obrigado. Obrigado nós. Sim, o tempo é levar de amor, sempre amar, mesmo longe, solto a imensidão. O astronauta entende o dom de ser. Quem tem hora pra partir, planos, oceano vai abrir. Uma vida inteira descobri. Posso ser aquele que tem fé. You are my merry-go-round. We were so happy. We were meant to be together, you and I. You are my merry-go-round. We were so happy. We were meant to be together, you and I. Posso ser aquele que tem fé.